Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Fronte Transamérica, já estamos nos instantes finais. Daqui a pouco tem o quadro 7-1 da semana. E na semana passada nós trouxemos aqui uma novidade, né? Que acabou aí chamando a atenção de muita gente. O robô português que faz poesia. O resultado não foi lá muito bom, né? Porque os tais poemas, digamos assim, eles foram no mínimo desapontantes. Quadrinhas simplistas, rimas pobres, rimas da pior qualidade, palavrão, enfim. Tanto que minha ideia era nem mais usar esse tal de robô português. Mas, como muitos de vocês insistiram e até pediram uma nova chance ao robô português XPT-74, mais conhecido aí como Joaquim para os íntimos. Bom, vamos dar a ele uma segunda oportunidade, mas hoje com uma ajuda extra. Eu não vou correr o risco de colocá-lo sozinho novamente no ar. Essa ajuda extra é a mulher do Google. Muito obrigado pelo apoio nessa dura tarefa. Imagina, Guilherme. Fico sempre feliz em ajudar você e seus ouvintes. Bom, você ouviu a participação do Joaquim XPT-74 no sábado passado, né? Não, pode ficar tranquila que ele não está ouvindo. É, pode dar sua opinião aqui, porque o canal dele ainda está fechado aqui na mesa. Eu definiria como fiasco. Fiasco é a palavra que eu uso para classificar aquilo que ele chama de poesia. Ha. Mas não é tão ruim assim, Guilherme. É até engraçado. Pode até ser, mas eu espero pelo menos um resultado de mais alto nível, como nossas conversas, por exemplo, mulher do Google. Você tem sempre a melhor resposta na ponta da língua. Obrigada, Guilherme. Fico muito feliz com seus elogios. Elogios mais do que merecidos, tenha certeza disso? Bom, mas o que eu preciso é que você ajude o robô português a fazer algo mais refinado para os nossos ouvintes, até porque, né, estamos na semana de aniversário da Rádio Transamérica em Foz e acho que eles merecem esse presente, não merecem? Claro, Guilherme. Estou ansiosa para começar. Vamos começar então, abrindo aqui o canal agora para o robô português Joaquim XPT-74, desenvolvido pelas universidades de Aveiro e Évora e o único no mundo com suposta capacidade de interpretar sentimentos humanos e até fazer poesia. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Guilherme. Hoje estou completamente atualizado com a nova versão do meu programa. O que significa, então, que eu não vou precisar fazer sotaque português para que você me entenda, né? Exatamente. Minha última atualização inclui compreensão de sotaque brasileiro. Joaquim XPT-74, hoje eu trouxe aqui uma companheira para que vocês possam fazer um poema a quatro mãos virtuais para os nossos ouvintes, tudo bem? É uma androide brasileira, mulher do Google, versão nacional. Digo olá para o Joaquim, mulher do Google. Olá, Joaquim. Estou ansiosa para trabalhar com você. Olá, mulher do Google. Gosto muito do Brasil e das androides brasileiras. Sem cantadas a mulher do Google, seu Joaquim. Eu preciso que vocês façam um poema em homenagem aos 5 anos da Rádio Transamérica em Foz do Iguaçu. Pode ser? Claro. Ficarei muito feliz em realizar seu desejo e contar com a ajuda da mulher do Google. Gostei de você. Ha. Um poema simples, mas de qualidade. Por favor, eu vou fechar aqui o canal de áudio de vocês dois para que vocês possam trabalhar. Transamérica Foz, que completou os 5 anos agora no dia 10, quinta-feira, e que tem prêmios e mais prêmios para você nessa semana, com sorteio agora no domingo a partir das 10 da manhã no programa Histórias e Memórias com Jorge Begorari e a Rita Araújo. Temos aí um almoço para duas pessoas no restaurante Porto Canoas, passeio para duas pessoas também no Macuco Safari, voo de helicóptero para duas pessoas sobre as Cataratas do Iguaçu com a empresa Elisul, um par de cortesias para o Museu de Cera e todos os atrativos do complexo Dreamland e um par de convites para o jantar no Pôr do Sol no Catamarã, no Lago de Itaipu, para participar, muito fácil. 3028-2828 é o telefone aqui da Transamérica. Você deixa seu nome e telefone. 8828-2828 é o nosso contato no WhatsApp. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook. Arroba Transamérica Foz no Twitter. Hashtag Eu Quero. Mulher do Google, Joaquim XPT-74, tudo pronto? Pronto. Vá lá. Muito pronta. Ha. Música de poesia e mensagem motivacional no fundo. Valendo! Olá, ouvintes da Transamérica Foz do Iguaçu. Parabéns pelo aniversário. Um abraço para a grande Luciana Lu, que canta bem, como um canário. Um abraço para o Márcio Barreto, para o Cunhasque e o Busanello, vozes que animam o coreto e deixam o dia mais belo. Um abraço para o Guilherme, o Peguraro e a Rita, sem esquecer do pai Tomão, que às vezes até se irrita, mas tem mesmo um bom coração. Um abraço aos sócios e a todos que já passaram, que com sua voz por aqui marcaram 104 graus de emoção no seu rádio. Um abraço a você que nos ouve, Grande honra para todos nós. Melhor plateia nunca houve, na nossa bela e tão linda Foz. Parabéns, Transamérica. Parabéns, Transamérica. Parabéns, Transamérica, e parabéns a vocês, mulher do Gogli, Joaquim XPT74, que hoje o negócio ficou bom, ficou bonitinho até, hein? Ha, ha, ha, ha, ha.